Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, chamo-me Carlos Guilherme, tenho 10 anos e a minha pergunta é: as galinhas são descendentes dos T-Rex? Sim, de acordo com a ciência, as galinhas são parentes do poderoso tiranossauro Rex. Os cientistas já suspeitavam há muito tempo que os pássaros eram os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. Essa hipótese baseava-se nas semelhanças entre os esqueletos das aves e dos dinossauros. Em 2008, especialistas e instituições de renome, como a Universidade Harvard da Carolina do Norte e o Museu de História Natural de Londres, desenvolveram um estudo em que recolheram proteínas de colagênio, responsável por garantir a firmeza e elasticidade da pele do osso da perna de uma fêmea de Tyrannosaurus rex, que morreu há cerca de 68 milhões de anos. Os investigadores compararam as moléculas de colagênio do dinossauro com 21 animais vivos, incluindo humano, chimpanzé, ave, crocodilo e salmão. O resultado indicou que o colagênio de Tyrannosaurus rex é mais semelhante ao de galinhas e avestruzes. Sabias que a cor do ovo é determinada pela raça da galinha? É por isso que existem ovos brancos, bege e outros bege mais escuro. Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.